O sino gemeu, a gente ficou de dia a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Era sem felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas sou meu Papai Noel, não vem. Com certeza já morreu, eu então felicidade e um brinquedo que não tem. Pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Era sim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, eu então felicidade, eu brinquedo que não tem.